depois vinhamos ao intervalo com o pãozinho, nem toda a gente levava pão, alguns e dentro às vezes não levavam nada, e os meninos mais com mais dificuldades pediam a bucha, que era um bocadinho de pão, daqueles que levavam, pediam, dá-me um bocadinho, dá-me a bucha, era um bocadinho de pão. Brincávamos, os meninos brincavam, portanto, com bolas de trapo, e nós brincávamos às casinhas, nós meninas.